Beat Miserê, pesado, hein? Pra bater no paredão, papai, a rocha brega funk, chama! Tô na vida muito louca, comendo todas as piranhas. O desando é certo todo final de semana. Foda no pescoço, não vacilo na missão. Tu tá viciada na dedeira dos ladrão. Hoje é TBT e vici tá no meu oitão. Oi, mozão! Moral de Bicoara.